Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 27 de agosto de 2011, e depois de uma pausa forçada nas nossas emissões, estamos de volta e para nos reportarmos ao Festival Eurovisão da Canção, ano de 1968. Foi este o 13º festival. Porquê? Vamos, no final do programa, ficar a saber porquê que escolhemos este, este festival como um dos mais importantes dos já mais de 55 festivais realizados e promovidos pela European Broadcasting Union. Vamos começar, como sempre, com dois temas provenientes deste ano e levados, portanto, à Eurovisão pelos respectivos países. Neste caso, vamos começar com um tema da Bélgica e um da Itália. Claude Lombard traz-nos o tema Quand tu reviendras, o tema que representou a Bélgica e que abriu esse mesmo festival Eurovisão da Canção, ano de 1968. Depois vamos ficar com a música de Sergio Endrigo, o tema Mariana. O tema também representou, neste caso a Itália, no festival Eurovisão da Canção, no ano de 1968, que, nesse ano, haveria de conhecer, haveria de viver o marco histórico. É esse mesmo marco que hoje vamos ouvir e que hoje, do qual hoje vamos falar aqui no Histórias da Eurovisão. Para já, Quand tu reviendras, a música de Claude Lombard e também Mariana, a música de Sergio Endrigo. Forse è disperata. la tua gioventù. Marianne, tu ami i fiori e non ti accorgi mai che io amo te. Accorgi mai che io amo te, Maria. Mariana, música que acabamos de escutar de Sérgio Endrigo. Agora os Odbor. Representaram a Noruega no ano de 1968 com o tema Stress. Já na altura o havia. Aliás, o maio de 68 seria um exemplo disso. Ora, mas depois vamos chegar com um outro tema que representou, neste caso, o Reino Unido. Cliff Richard, um nome que fica para a história da Eurovisão, até porque este Congratulations teve muito sucesso. Recordo-me de uma versão da cantora Natécia Barreto com o tema Felicidade, pouco depois deste tema ter ficado no segundo lugar, creio, do festival Eurovisão da Canção. Os Odbor e Cliff Richard, para ouvir então agora, nesta edição dos Três da Eurovisão, estamos quase a conhecer o motivo que nos levou até este longínquo ano de 1968. Já lá vão 43 anos desde que se sucedeu este marco histórico na Eurovisão. Schön mal go go go go go go schlika tek no no no no no sitte bussen hjem ha ha ha ha ha ha ha det gikk bra bra bra bra bra bra ikke glem å ta ta ta ta ta sove medisin små doser bra må slappe litt av skru på din radio. Har jo sov i ro. Ri, ri, ri, ri, ri, ri, ring Sven og vi, vi, vi, vi, vi, vi får litt bedre tid, tid, tid, tid, tid. Siste bussen går. Men en gang, kanskje neste år, skal vi få tid til alle ting. En gang, kanskje neste år, ta alt med ro, bare rusle omkring. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, mange flere sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, jeg skulle pra, pra, pra, pra, pra, pratet med deg om. Men, alt det der må vente til vi ses igjen. Siste bussen går. Meditasjon, prøv te med sitron. Ta deg en liten drink. Ja, du må være flink. Må, må, må, må, må, må, skynde meg og gå, gå, gå, gå, grega, no, no, no, no, no, sister Bruce Nien. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Cliff Richard com Congratulations, tema que representou o Reino Unido, ou United Kingdom, como quiser, no ano de 1968. Chegou agora a altura de lhe trazer o motivo que nos reportou a este 13º Festival Eurovisão da Canção, promovido pela European Broadcasting Union e que se realiza ininterruptamente desde 1956. No ano de 1968, a Espanha concorreu com um tema que dava pelo nome de La La La. Parece simples, mas de simples nada tem. Até porque Renner Franco proibiu esta música de ir à Eurovisão. Ou melhor, não proibiu totalmente. Proibiu apenas Juan Manuel Serrat de cantar em catalão. É verdade, o Gerard Franco proibiu o catalão, ou seja, o catalão hoje é uma das línguas oficiais da Espanha, mas não o era na altura de Franco, que faleceu no ano de 1977. E só a partir daí esta música deixou de ser proibida. Ora, nem mais. Juan Manuel Serrat não aceitou mudar a letra para espanhol. Franco impediu de ir à Eurovisão representar a Espanha. Foi no seu lugar uma senhora chamada Maciel. Esta música levantou muitas ondas em Espanha, porque foi uma proibição clara. E não só em Espanha, mas até em termos internacionais. Talvez por isso também... E também pela belíssima interpretação de Maciel, diga-se. Esta música levou a Eurovisão a Madrid no ano de 1969. Espanha haveria de vencer com este tema, La La La, uma música que, segundo vi umas estatísticas, tem 153 La La Las. Coisa pouca, diga-se. Até porque a música só tem 3 minutos, portanto, coisa muito pouca. Bom, dá uma média de quase de que um La La La por segundo. No mínimo curioso, não é? Ora, mas de facto é esta música que nos levou, ou foi este motivo que nos levou até ao Festival Eurovisão da Canção, ano de 1968. Foi a música que venceu, foi a música da Espanha, Agora o melhor seria mesmo ouvirmos as duas versões, compararmos aquela que venceu com aquela que foi proibida. É isso mesmo que vai ouvir no Histórias da Eurovisão desta tarde de sábado, dia 27 de agosto de 2011. Vamos ouvir primeiro a versão de Mathiel, La La La, e depois o mesmo La La La, mas cantado em catalão pelo próprio Juan Manuel Serrat. Ora, um grande cantor espanhol, da Catalunha, cantou muitas cantigas em catalão e fez muito sucesso com elas. Assim que esta música voltou, assim que esta música foi desproibida, o tema teve muito sucesso em Espanha, mesmo que já se tivessem passado 9 anos sobre o festival Eurovisão da Canção de 1968. A música de Juan Manuel Serrat, a fechar a edição de hoje do Histórias da Eurovisão. La La La, primeiro Mathiel, depois Juan Manuel Serrat, a primeira em espanhol, a segunda em catalão. Já a seguir chega Suplemento Musical. Fique bem, tenha uma boa noite e até ao próximo sábado. Yo canto a la mañana que ve mi juventud. Sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós. Que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción. Thank you. cantar. Trenca las fronteras, guaita lluny i endavant.